sendo rebocada para Mato Grosso do Sul, São Paulo. Gente, como é o indicativo de chama do rebote, ok? agradece pela ajuda no sobrevoo, está autorizado a pousar na remate. Reporta visual com o campo. Já visual. Seja qual o meu nome, eu vou visual, uso o ponto de vista na Cisivã. O vento no aeródromo, 0 graus, 119, já pode estar no controlado. Pode parar no controlado, grato, outro alto agora. Bahia 2-9, conforme a 10 dias que estamos aqui para o treinamento do campo. A concluída, a décima volta. Tem uma plataforma. Tem a 0270 final de campeonato. Mantenha litoral, é reporte da Cruzamento. Bono 233, decolador 31, chame o controle 120 decimal 8. 208, como vai ser isso aí amanhã? Poxa, Lima pra baixo, mantenha aqui, antes de sair. Confirmando, a gente encontra aqui a altitude, estamos sem o sistema radar. E ao controle, bom, 233, cruzando 2207. 233, passa a radar, meu colega, super via Arbura 143, não é? Arbura 1-3, 233. Azul 4-3-4, chama o centro do ciclo do 5-4-5, alternativa 2-2. Tem condições de aproximar para o través norte da Torre Salvador? Tio, vai reportar somente no través norte para cruzamento, ok? Afirmo, reporta no través norte, vai ser... Autorizando uma decolagem de dono zero, após o senhor cruzou, ok? Sim, vem, cima, papai. Cena 2223, além de decolagem imediato. Autorizando, linha de decolagem imediato, no zero, vento 1, 00 grau, 099, em caso de ser comprado para cruzamento do campo, vai ser um helicóptero Alfa 150, e já se aproximando pelo través de norte. Lima Papá, confirma a posição que se encontra? Está no seu setor norte aqui, senhor Lima Papá. Gente, próxima de Nova do Corpo? Desconhece um pouco a região, Lima Papá, senhor. Próxima rodovia. Fica atento ao tráfego para decolar o 1-0 e mantenha a separação com o eixo 1-0-2-2, ok? Afirmativo, está mantendo a separação de uma papá. Ficará atento ao tráfego. Oi, Salvador, bom dia. Sou 1-0-9-2, passando o Interferno, visual com a 1-0. 1-0-9-2, só no tráfego, com a Terra 5-0 à sua esquerda. Não vai efetuar agora o cruzamento do campo. Deixa na aproximação, aguardando pista livre. O ajuste 1097 com 1092. É, aguardando para o posto na 098. O hotel Lima Papá está visual já com o aeródromo? Afirmativo, está visual. Lima Papá. Está livre, autorizado pouso 1-0, vento 120 graus, 1-1-9. Ali o pouso 1-0, vou 0-9-2. O hotel Lima Papá efetua uma órbita à sua direita, apenas uma órbita, ok? Ok, está efetuando já a órbita à direita, o Lima Papá. Atrás 2-2-2-3, decolador 3-5, sem controle, 120-8. 0-8-4. Bom dia, 2-2-2-3, decolado. 2-2-2-3, contato a radar da colagem, fica via Arbora 1 para o 3 para 1, não foi 0. Sobe via, mas o 0 recita 3, não cumpriu o superior.

753, desça para 2010, a gente desce no trem 07, reduza para 2009, autorizado elétrico, dois espaços estabilizados. Azul 9, chama todos, preposição 1-1-8, desse Manaus. Oi, Salvador, muito bom dia, o Azul 4981, CDF da 1-0. Azul 4981, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Pesado pouso 1-0 para o Azul 4981. Thank you. Corsano 253, uma 1, alternando 23, uma 8. Recebe uma passagem para o coral da base? Para ingresso na terminal de Elche, chama o controle de Elche, frequência 1, 20, 21. Eu direcional chimetado. de escada da órbita. Tango Índia é autorizado o táxi até o ponto de espera da órbita. Tango Índia, faça o check de equipamento, clareza 3. É autorizado a alinhar em motel, fixa no 7, reporte pronto. Salvo Índia, corteja. Torres, Salvador. Informação de trânsito de 1 hora e 7 minutos, como Nordeste, 7 minutos de voo 075 para o nível de voo 050, com a coluna 1 0.